Deixa eu mandar um abraço especial aqui, meu parceiro, meu amigo Gilenaldo. Gilenaldo, ele que é pai do meu parceiro Ítalo França. Ítalo França, que é o propulsor aí do Portal do Arrocha, no qual hoje eu tenho muito a agradecer, meu parceiro Ítalo França, por estar retransmitindo essa live e levando com certeza a quase 200 mil inscritos no canal do Portal do Arrocha. Então nada melhor do que isso, da gente levar essa música, levar esse som e, acima de tudo e de todos, a amizade. Ítalo, você, seu pai, mora em meu coração, não paga aluguel, né? Ele que está numa luta aí, luta nós vivemos constantemente, todos nós, né? Eu que venho também aí de uma parada, bicho. Como diz o ditado e diz a música, não é muito uma parada popular, mas todos nós temos divergências, temos sofrimentos, então nada melhor do que acreditar sempre naquele cara de cima que nos abençoa a cada dia. E, acima de tudo e de todos, ele nos abençoa a cada dia, cada momento vivido, cada segundo que nós respiramos, ele está abençoando, né?